altímetro em 1014, no 0, no 4, tem boa viagem, o Webjet 5728. A gente vai seguir o Embraer da Passarela, segunda direita, quanto espera chamar 2186, Web 5728. Como é que tá? R$16,30, não é isso? Fiz um pouquinho cedo ainda. Nossa, sistema consta o horário aqui R$16,30. Em torno de mais 4 minutos já tá constando o sistema aqui. É com meia hora de antecedência que aparece, ok? Só um instante, por gentileza. No Pátio da Bata, né? Bate na bata, o altímetro no 0, no 4, escute a novembro, chame mais uns 5 minutinhos. Só Juliette, 621. Esquerda, Juliette, portão 4, autorizado, 721. Juliette, pátio 4. Polo Azul, 4089, gate 2, pushback, afanamento. Pronto. Aqui no portão 4. Assim que o tráfego completar o estacionamento, puxa a zona no 3, chame táxi azul. Obrigado, depois a aeronave encostar na posição de número 4, o azul na 3 vai iniciar o pushback, chama ele para o táxi. Obrigado. Tem a ponte de espera, passaria 2260. Tudo bem, manterá o ponto de espera 2260. Gol 1924 do solo aos 57. Chame solo, pista 121, decimal 9. 219. Bom, fim reduza para 259. Ok, identificou, já está mantendo 250, na chegada bom, se for perder o contato com o centro. Cliente. Então 3660, reduza para 210, nosso. 210, reduzindo. O controle, eu tenho 90 eco, só de ponto de vista de 10 e 20 graus aqui à direita. Por quantas milhas? 5 milhas no máximo. 566, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 12 nós. Autorizado pouso, pista 10, 3566. Web 6741, chame Recife 1251, alternando 3325. 1251, Objet 6741. Localizador visão batista 3804. 3804, complete a aproximação e chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 62. Vamos ativar a Oscar agora, altímetro 1014 no 04, Campina Grande, já temos aprovado 390.4. Pronto, Cota. Aprovado então, Campina Grande, nível 390, 390. Vira via Azul 1 no 0, após Neuma, o resto conforme a rota do plano. Pista, desce, decola, mantenha reta até cruzar 2.000 pés. Ou a terceira milha, após inicia a curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jama, transição, Zipar. Controle 11930 em 5, torre 1 no 8, decimal 60, acione o código 5046. Voo no 754 autorizado para Campina Grande do nível 390, via Amperes Lu 10, Neuma, aposta um sobe rota. Vamos poder falar aqui, está 10, mantenha proa 2000 ou 3 milhas, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar, controle 1935, torre 186 e transponder 5046, voo na 754. Correto, 5046, portão 6, chame quanto? 06, meia dúzia. Direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. 29. 5240, confirmando a matrícula? Sua posição será 12 do pátio 1 e o voo vai esperar o azul sair do pátio. Então em frente, via aquilo e pátio 3, chama pra engraçar no pátio 1, tanto 3566. Pátio 3, posição 1-2, tanto 3566. Ativa 1-2 do pátio principal aqui, do pátio 1, ok? Só vai taxar via pátio 3 para o pátio 1, remota 1-2 do pátio principal. Tô ciente, meu rei, sou da área aqui, obrigado. Para o táxi azul 40. 89, com 97 a bordo, 410 de autonomia, alternamos com fins. São fins 97, 410 à direita, segue o 37 Webjet, ponto espera ponto, 286, altímetro 1014, no 014, tem uma boa viagem, azul 4089. Obrigado, 1014, vai seguir a aeronave da Web, 286, quando pronto. Como é que Tango era o levantamento então, conforme o Avonde 801/10, Salvador, vai via, a radial ideal é a 300, afastando 60 milhas no nível 025. E nós vamos passar então via corredor Axé, restrita 1 no meu pé, até a liberação do controle, a radial ideal solicitada. Controle 1935, a torre 286, acione 5055, Papa Tango. É, como é que tá? Passando o bate-onda 3566. Gente, baixo da mata, PB de quanto? 02. Torre 286 para acionamento táxi decolagem, ou... É, como é que tá? 7, posição normal, 1506, condições visuais, voltímetro 1014, via corredor, informe Paripe. 4, ingresso autorizado à esquerda, observando a saída do... Correção, só mais um instante para ingressar, gol 924, seu portão será o 01. Vou avaliar a situação aqui em relação à torre, agora prosseguimos o táxi para sequência, só essa gentileza. Aguardando, 24. Quem chamou o sol? O sol? Final autorizado ali a manter. Finalmente ali manter 2.6. 862. Uno, 862, até breve. Uno 697 com velocidade. 210 nós com 697. Gente. Quer que reduza mais? 180. 180, ok. 697. Tango 9 em Bereco, livre LS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Gente, para 2 mil, informará do localizador Tango 9 em Bereco. 3660, desça para 3 mil pés, altímetro no 0 no 4. 3660. Pole, 186, à toa, acione 5035. 230, vento 970 graus, 129, autorizado a decolar. Iniciando, agradece, 2230. O LAC. Gente. Controle o 3660. Prossiga. O 3660 pode ir lá na proa 050, interceptar nessa, só para aproveitar o visual aqui. Aí você vai atrapalhar meu sequenciamento. Fui na mantenha a chegada, desça para 3 mil pés, 3660. Ah não, não quero lhe atrapalhar não. Então tá bom, mantenha a chegada. 3804, no solo, livrado mais força. 1 no 9, decimal 35. 1935 graus, uma boa tarde, um bom trabalho. Gente, será o número... 2345. 7. Controle, boa, passarela 2230. Passarela 2230, contato radar na decolagem, sub e mantenha o 260, perfil Golia. Suba 260, perfil Golia, 2230. Excepto o Tango November Eco. Tango November Eco, chame a torre agora em 1862. Obrigado, bom dia. 3660, livre ILS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Livre ILS, 2 mil, informe estabilizado, 3660. Uno 697, desça para 3 mil pés, altímetro 1014. 3014, 697. Atingiu 8052, está precisando. 5240, gente, desça até 4 mil pés, altímetro 1014. 4.014. meio apagado aqui, mas não tá muito bem apagado não. Tá bem próximo daquilo aqui, era bom informar as traéreas aí. Bem no meio mesmo, como se fosse em Vaticano a táxi aí? Isso mesmo, exatamente esse. Você livra a pista, vem pela Alfa, quando passa aquilo uns 100 metrinhos pra frente já tem um chip. Nós vamos formar em frente aqui. Pode engraçar a esquerda até o portão 11. Obrigado. Do final do 1-0, aguarde pra voar Cajazeiras, Mike Juliette Romeu. 600 no solo 07, libere a direita, solo 121 no decimal 9. 19 à direita. Perguntou se é possível alinhar e manter a partir da interseção com 5728? A partir da interseção, alinhar e manter. 7, 5728. E 5240? Prossiga. Tem como reduzir até 150 da presente? 150, a fim de evitar uma detonação? Afirmo, 150. A Tango Eco, Mike Tango, decolou 08, chame o controle. 0935, como é que tá? Ponto de espera pronta, azul 4089. Mantenha o ponto de espera. Mantenha. No 11, tá ali, puxar o sinal no 10, chame táxi. Aqui na aeronave passar, vai pro 11, tá autorizado, tá pra ir, não na frente. Quem chamou o solo anteriormente? Comentar 21, com a nossa autorização Fortaleza. Fortaleza, Oscar confere, altímetro 1014, já aprovado 330.4, portão 4. Pronto, prossiga. Conforme aprovado Fortaleza, nível de voo 330, via Up Azul 119, pista 10, decola, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés, ou a terceira milha, após rua esquerda, subida Momo, a Albo, transição Frote, controle 119, decimal 35, 118, decimal 6, acione o código 5043. Sente web 672, autorizado Fortaleza no 330, perjulou 19 aerovia, decola na 10, curva esquerda, mantém até 2.000 ou 3.000. Momo Frote, 0935, controle 186, torre 5043, transponder. 5043, chame. Pronto, pushback somente. 0043, vai portar no 4, obrigado. Trip 5240, desça para 3.000. 3.000, 5.2.0. Web 6728, decolou zona 0, chama o controle. Chama no controle, o Web 5.0. O CA Ecotel está na Travé de Paripe, já comprou a para-rotatória. Gente, ingresso no Interlagos, informe visual com campo, Serra Eco Hotel. Informará a gente um campo, Hotel. Gol no 697, para informação, tem um tráfego de um helicóptero a baixa altura, 500 pés, um Hawks 44, efetuando o cruzamento da final da 1-0, sem interferir com sua aproximação. 7-6-7. Controle Salvador, Webjet 5728. Objeto 5728, sem identificação, corrigindo. Contato radar na decolagem, sub e mantém o 330, saída PUC. Vai subir o 330, saída PUC, o 5728. Tango November Eco, no solo 111, libera a direita, solo 1219. Gente, obrigado, 219. Solo. Boa tarde, o Tango November Eco livrou, é para o hangar da FBTA. FBTA, sente. Táxi autorizado até antes da Taxi Juliette. Tem um Airbus da Taxi a sentido contrário, mantendo a posição antes da Juliette. Tango November Eco. Sente, táxi autorizado até antes da Juliette, Tango November Eco. Passar um pouco à esquerda do eixo, então, o Mike Juliette também. Afirmativo, dentro em breve eu autorizo sobre o Encajazeiras. Fique na escuta. Afirmativo, na escuta. Se a Eco Hotel, informe quando visual com campo. Já tá visual com campo. Ok, se a Eco Hotel, para ingressar no circuito de tráfego, vai chamar a torre 118.6, para... vai cruzar com o Robson 44, agora à sua direita, a baixa altura, 500 pés. Ciente, Samara Torre, 78B, Serra Eco Hotel. Estabilizado, ele é 697. Gol no 697, completa a aproximação e chama a torre 1-1-8-6-12. 286 já. Trip 5240, livre LS, para 2000 pés, informe estabilizado. 2000, reportado estabilizado no LS, 5240. Mike e Juliette Romeu? Escuta. Estabilizado. No 697, chame em final normal. Valeu. Controle Salvador, boa tarde, boa. Ponto 328, da informação. Ponto 328, boa tarde, identifique decimal tem 050, estou autorizado, chegada da Mari. Identificação dessa 50, desce, chegada Mari. Boa, no 328. Passarelo 2230, chame Recife, são 288, alterna 260. 8860, agradece, boa tarde. Salvador, boa tarde, Altan 3660, Libro. 3660, táxi autorizado, Alfa, atento da Juliette, aguardando para ingressar para o portão 10. Alfa, aguardando da Juliette, 3660. Tango da Weber, pode conseguir, senhor? Ah, negativo, nós estamos com a Airbus, ele vai taxar sentido contrário, aqui só um instante, por gentileza. Pula à direita com rumo norte para interceptar radial 300, ainda um no meu pé. Eu acho que a radial magnética 330 tá bom. Ok, ciente, na 330 está livre interceptar a radial 300 para iniciar o aerolevantamento. Ainda um no meu pé. Mantendo meu pé, aeromagnética. Salvador, 75406, pronto, puxa, através. 754-612, aguarde para puxar o sinal. 754, temos 3 que vão passar a causa. Um Airbus, um Citation e outro Airbus na sequência. Gente, aguardando a autorização, gol no 754. Sete aproximação e chame a torre em 1-1-8-6-12. 18-6-12, 5-2-4-0. Oi Salvador, boa tarde, trip 5240, estabilizado no ILS. Chama em final normal, trip 5240. Chama na final normal. Condição de reduzir para velocidade de aproximação final? Afirmo, reduzindo. Azul 4089, alinhar e manter, prepare-se para decolagem imediata. Alinhar e manter, vai se preparar para imediata, se eu posso estar de novo. Na sua escuta, vai informar a balança normal. É como é que tanque suba para 2500, ajustado 1014. Bota não, que no portão 10 já puxou. Tá bom, aguardando aí, muito obrigado. Solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, eu vou no 697, obrigado, bom. Bom. Torre Salvador, existe condição de ser a Eco até o executar o pouso na 10? Afirmo. Desça para 1500-10, que é autorizado direto com uma base, perna base de 4 milhas da presente posição. Ciente, 4 milhas da presente posição. Vai fazer uma curta final da 10. Azul 4089, autorizado decolar 1050 graus, 109. Tráfego liberando. Liberando, ciente visual, iniciando azul 4089. Salvador, uma boa tarde, boa noite, 97, Livrano. 240, aguarde autorização de pouso. Ciente. Isso. altitude seria 12.500 mesmo? 2 horas, à sua direita, 700 pés. 5 milhas do tráfego, 4 milhas do tráfego agora. Ciente. Azul 4089, decolou a zona 7, chama o controle, boa tarde. Controle, zona 35, boa tarde, 4089. Livre 5240, autorizado pouso no 60 grau 099. Livre pouso 5240. Gente, 393, táxi autorizado à esquerda, contornando o terminal de passageiros, última direita na Índia, 286, altitude 1014, os dados de partida. Positivo, aguarde pista livre e chame na final o tráfego do Alfa Tango 72 da Trip na curtíssima. Sim, está visual com o tráfego. Obrigado, Toy. Pista 3-1. 3-1, Alfa. Salvador, muito boa tarde. Alfa Marrom Rio Bravo, Lima aqui. Autorizado para interceptar o 817. Fiquei copiado, tem um tráfego aí na curta final da 17, um trailer avançado, tem contato visual com o mesmo? Sua frente? É, negativo, ainda não tá visual não. Informe visual com o tráfego e aguarde transferência à torre. Depois tá na visual, aguarde a transferência, é o Juliette ou não. Setor norte, 20 minutos. Decola então, a partir de qual local de estacionamento, a pista decola? Autorizado, decola frente DCC no andar da base. Repara, ingresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador, é 1-1-8-6-2. 6-8-6-2, é o mesmo. Fala o 35240, livrando. 5240, PAT 3, remota 04, PAT 3, autorizado ataque. Remota 04, PAT 3, 5240. Salve, 04, aguarde para puxar o sinal, 6721 será o número 2 do setor, só está de gentileza. Sempre aguarda. São Salvador, eu vou no 806 para puxar o estacionamento, posição 7. Gente, aguarde para puxar o sinal no 806. Aguardando, vou no 806. Tango November Eco, ingresso à esquerda, via Juliet até a Quebec, chama nessa frequência para cruzamento. Firmo, livre, Juliette. Para Quebec, para cruzar o 97. O gol no 697, só instante para ingressar no pátio principal. Sim, mantém posição no 697. Bom, aguarde autorização para Serra Novembro, Eco Mike. Custo localizador. Para 2014, vai chamar no localizador, voo no 327. Segue o Tango Berec, Porto Alegre. 697 após o Airbus, cruzar a frente até o Portal 5. Após o Airbus, Portal 5, ó, voo no 697. Voo no 754, rotação Airbus. A cauda, após o livre puxar o celular no 62, chame táxi. Trazendo após o Airbus, chama táxi, no 0754. Voo no 806, após o Airbus, a cauda, livre puxar o celular no 7, chame táxi. Após a passagem do Airbus, livre puxar o celular, chamará o táxi, no 806. 721, objeto, portão 4, livre puxar o celular, chame táxi. Trazendo após o Airbus, chama táxi, 7214. Alô, Salvador, Papai Uniforme, Serra Eco, até o. Boa tarde, Sr. 63, Sono 5, informação Oscar, dirigindo 60, sobre a Lagoinha. Sr. 63, Sono 5, boa tarde, identifique e desce, mantém o 070, chegada Bons. Para o 070, na chegada Bons, 63, Sono 5. controlado, é o Mike Leite Romeu. 7, Mike Leite Romeu, no solo 22, frequência livre no corte. Afirmativo, nessa posição no TSTV, pode prosseguir. Obrigado. Essa velocidade até mais próximo, até Itapa pelo menos? Afirmativo, pode manter 340 nós até Duna. 250, 250 já é o suficiente, vou colocá-lo como o número 2 em aproximação. Ok, 250 nós. 6315 reduza para 250 nós. Reduzindo, 6315. Três 193, decolado 23, chame o controle em 1935, boa viagem. Controle 1935, obrigado. Acione o código transponder 5531, o nível final 095, Papatango Zulu, Papaeco. Está autorizado até o PAT 5. Muito obrigado, vai para a ONG da RBC. 280 mantendo então, Oxenay 63, 280. Patrulha Salvador, batalha, tá 3193, decolou da Elfo. 3193, contato radar na decolagem, submantém 380. Após 2000 pés, voe Leda. Pode manter a 380, após 2000, voa Leda, tá 3193. Lima Kilo, é só instante, gentileza. O objeto 6721 no solo? Objeto 6721 no solo. Cadê o João, prossiga? Ok, tinha chamado pronto pro push, confirme. Afirmativo, estamos iniciando em mais 10 segundos. Quando mantém a autorização pro 6721? Bom, é só um instantinho, que demorou um pouquinho, vou ter que taxar dois sacos, a cauda já estão perto de iniciar o táxi. Só um instante então, eu tô com a alfa fechada, um trecho entre direto à Índia, vai ficar complicado na sequência, só um instante. Tá confirmando, mantém a posição, 6721. Tá falando um bravo Lima Kilo na escuta pra 4? Volta pra 4, táxi. Gente, táxi então, Salvador, para Serra de Leite November Yankee, decola e cumpriu a norte. Decola a partir da cabeceira 17, coordenação 14-86, 1935, controle, acione 01-32. Papá Romeu, bravo Lima Kilo. 2006-320. Tomar em 18.6, controle. Ok, o senhor está pronto para a Copa agora então? Afirmo. O Serra de Leite November Yankee é o destino, vai a 500 pés, decola da cabeceira 17, comprou a norte, a torre 1 no 8.6, o controle 1 no 9.35. Responder, 0132. Com o decolar comprou a nossa, mantendo 510, vai chamar 2218, decimal 6, controle 119, decimal 35, estacionado 0132. Bravo Lima Kilo. Gente, acionado o pátio da bata, chame 286, altímetro no 014, boa viagem. Vai chamar 2186, Kilo. Solo, golpe 754 para o táxi, 140 a bordo, com 4 horas e 14, e alterna Fortaleza. 140, tudo bem? Afirmo. Táxi à esquerda, contorno terminal de passageiros, última direita via Índia, quando esperam no 0, torre 186, altímetro no 0, no 3 agora, 1013, boa viagem. 1013, obrigado, táxi via Índia, quando espera 18610, no 754. Solo, boa noite, 06, para táxi, com 2 horas e 12 de autonomia, pendendo a 25, 90 a bordo. 12, 90 Recife, táxi à esquerda, contornando o terminal, segue o 37, Volvarga, quando espera, torre 18.6, o time do 1013, boa viagem, 8.06. Júpiter, táxi, segue o 37 da companhia, ponto 78.6, boa noite, 06. O Zulu Papaeco. Na final da 1 no 0,